161, decolagem 27, chama o controle, 120, deu sinal 80. Bom dia, voo 161. Voo 161, contato radar, voo para o 360, via Cedra da El. 360 da El. Assistente da Delta, assistente do horário também. Por acaso teria nossa autorização com fim? É o Gol? 9217. Afirmo. Gol 9217 para confins. Está autorizado nível 360 via Perdulu 21. Da coluna 0, curva à direita. Perfil de saída arbor, após voo a posição elefa, acena transponder 5442, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, apérsulo 21, decola 10 curva à direita, saída arbor, transição elefa, 5442 ao transponder, controle 120, decimal 8, gol 9217. Correto, chama pronto, gol 9217. Chamarei. Controlador Ocean 9602, pode voar Duna? Controlador Ocean 9602, pode voar Duna? Ocean 9602, mantém a Prod TAP. Mantém, Ocean 9602. Roda, é possível coordenar a prod Motiva pro gol 1961? Tá. Obrigado. Então 9602, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Camará estabilizado, sinal 9602. Uno 161, chama Centro Recife, 125, décima 1. 125, bora, vai. Estabilizou, o 9602. Tá, 9602, com a torre, 118, décima 95. 1895, tá, 9602. Salvador, bom dia, o seu 9602, passando um dia Sierra. Seu 9602, boa noite. Autorizado pouso pista 90, vento 180 graus, 0619. Livre pouso 10, seu 9602. 9217, pushback, em acionamento, posição 03. Autorizado, Gol 9217, rebota o táxi. Gente, contarei para o táxi, Gol 9217. Não libera táxi. Libera direita, próxima direita via Fox. Mantenha na escuta via Alfa, chamante da Juliette. Mantenha sua escuta via Alfa, da Juliette, 9602. Mais que virou a 1 no 7, para ingresso no parque principal até o posição 0. Quem autorizado, rebota sinalizando reboque, posição 1 no 0. Rebotará. Santos da Juliette, eu tô 9602. Gente, mantém a posição, eu tô 9602. Mantém, 9602. Gol 9217, 143 horas alterna, Campina. Copiado, Gol 9217, direita vindo, ponto de espera, chama a torre, 1-1-8-3-9-5, ajuste na 0 no meio. Campina, ponto de espera, 1-8-1-0-102-9-5, Gol 9217, 1-0-1-6, ajuste. 9602, observando o táxi do Gol, após o ingresso, via Juliette, portão 02. Segue para o 02, 9602. chegou no 2197, mantiverá 10 pronto. Golf 1097, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 0629. Alinha e decola, dá 10, voo 9297. Carregado reboque, na hora 2010, grátis, um bom dia. Bom dia. Gol 9217, decolado às 49, chama o controle no 20, decimal 8. 208, bom dia, gol 9217. Falei, bom dia, gol 9217, decola. 9217, contato radar, suba para o 360, via saída Arbor. 360, via saída Arbor, gol 9217. Sétima, Arbor, gol 9217. Foi direto a Lefa, gol 9217. Direto a Lefa, obrigado, 9217. dia, Altão 3171. Bom dia, Altão 3171, não prossiga. Aqui a nossa programação. Qual a provável saída para Guarulhos? Para Dael, Leda, transição Motiva. Ok, obrigado. Voo 9217, chama Centro Recife, 128, decimal 8. 1288, voo 9217, bom dia. Solo Salvador, bom dia. Oceanero 6251, no frente da Eco 360 Guarulhos. Para Guarulhos, decolando da 10, Adael Leda Mótiva, intercepta o Zulu 10 em rota até Taubaté. 1208 e 5453, sua Chinera 6251. Carta Chinera 6251, para acionamento pushback, chamei 1208, 1095. Para pushback 1295,